vida bebendo um capilé. 40 graus à sombra nas mesas do café. E aquela rapariga, eu já não sei o que dizer. O que fazer? O que dizer? Ranha gosto em pleno verão. Ai, ai, ai, o sol a pinho, eu faço uma revolução. Parto o navio, desce a maré. Vejo o céu vermelho, para que estivesse a arder. E aquela rapariga, já não sei o que dizer. O que fazer?